Panorama Agrícola para 11 de março de 2014, terça-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Terça-feira, 11 de março, lua crescente no ar para você, o Panorama Agrícola. Eu sou o Mauro Moira e na mesa de som estão o Márcio Peixe e o Eduardo Maier. O ditado de hoje é: não caia antes de ser empurrado. Na dica de hoje você confere, dê o exemplo. Na entrevista, jornada de fruticultura na Expofeme em Xanxerê. Confira também, Santa Catarina realiza evento internacional para reduzir na agricultura gases do efeito estufa. E Ministério do Desenvolvimento Agrário capacita agentes de assistência técnica e extensão rural para atuar no programa Brasil Sem Miséria. Ligue e participe do Panorama Agrícola, 48-3665-5359, ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Confira também este e outros programas no site da EPAGRE, no site do Governo do Estado e no portal Dia de Campo. Dica do dia. Falar palavrão, fumar ou ter outra atitude negativa na frente das crianças afeta o comportamento delas. Não adianta dizer para não fazer igual se você fala algo, mas faz diferente. A criança percebe a falta de coerência e tende a imitar o seu exemplo, seja negativo ou positivo. Tenha coerência entre aquilo que fala e o que pratica. É hora das notícias. A Fátima, Fundação de Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina, junto com a EPAGRE-CIRAM, a Global Metane e a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, promove amanhã e quinta-feira, em Florianópolis, o Workshop Internacional Redução das Emissões de Metano, Boas Práticas. Esse evento será na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O tema abrange também oportunidades para aproveitamento e redução do metano na agricultura e pecuária intensiva. Esse evento debate o aproveitamento e a minimização das emissões do metano. Depois do dióxido de carbono, CO2, o metano é o segundo mais importante gás do efeito estufa provocado pelo homem e responde por 14% das emissões globais dos gases do efeito estufa. A ideia é diminuir o problema para amenizar as mudanças climáticas globais. E isso inclui a redução das emissões de metano na agricultura. Serão abordados temas como políticas internacionais de incentivos a essa questão para o setor agroindustrial e estudos de caso, lições aprendidas em unidades agroindustriais e de pecuária intensiva, além do reaproveitamento da energia do biogás e a medição e modelagem do biogás. Essa é uma questão importante e Santa Catarina tem exemplos para contribuir para essa discussão. Então, o Workshop Internacional Redução das Emissões de Metano, Boas Práticas, nos dias 12, amanhã, e 13, quinta-feira, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, uma iniciativa da Fátima, da EPAGRE-CIRAM e de outros organismos internacionais. O Ministério do Desenvolvimento Agrário, o MDA, realizou recentemente, por meio da Secretaria da Agricultura Familiar, um curso para a formação de agentes de assistência técnica e extensão rural que vão atuar nas ações do Plano Brasil Sem Miséria. Foram treinados 35 técnicos das áreas de ciências agrárias, ciências humanas e tecnologia da informação, inclusive profissionais da EPAGRE, que vão realizar cursos de orientação a 532 agentes de assistência técnica e extensão rural em seus estados. Essa é uma estratégia que amplia a capacidade de trabalho dos agentes de assistência técnica e extensão rural, que vão assessorar famílias participantes do Plano Brasil Sem Miséria. Confira a entrevista de hoje. A Expofem em Xanxerê começou no último dia 8 e vai até o dia 16. É a Feira Festa do Milho, que no dia de hoje tem uma jornada de fruticultura, uma atividade que tem crescido em Xanxerê e região. Detalhes com o gerente regional da IPAGRE em Xanxerê, Tovar Verlan. É importante destacarmos também que nós teremos a segunda jornada da fruticultura do Oeste Catarinense. Essa jornada se compõe de um grupo de agricultores e outro público também de técnicos que numa tarde ouvem palestras. A IPAGRE está disponibilizando pesquisadores tanto do CEPAF quanto de Videira que irão palestrar sobre diversos assuntos. Teremos algumas palestras sobre uva, oliveira, noz pecan, sobre agroindustrialização de frutas também. E também nesse dia haverá um debate entre os presentes e os palestrantes sobre os futuros da fruticultura na região. Tovar, a fruticultura na região é crescente? É um bom investimento? Sim, Mauro, é um bom investimento. Claro que para quem vai trabalhar com fruticultura é um público diferenciado, um agricultor que ele já geralmente já conhece um pouco sobre a atividade ou através de um histórico cultural. No caso da uva, né, produção para vinho, é um exemplo, né? E também algumas alternativas que estão surgindo. Temos a oliveira, que ela está sendo implantada em diversos locais do estado, algumas em forma de experiência, mas já com resultados positivos. E nesse dia será uma oportunidade para os ouvintes conhecerem essa nova atividade. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola entrevista com o gerente regional da IPAGRE em Xanxerê, Tovar Verlan, sobre a jornada de fruticultura que acontece no dia de hoje na Expofem em Xanxerê. Você sabia? Você sabia que a integração lavoura-pecuária-floresta é um sistema que pode ser adotado em todas as propriedades rurais, de pequeno a grande porte? A técnica maximiza a quantidade de produtos agrícolas e conserva os recursos naturais. É uma alternativa econômica e sustentável, uma das vertentes da chamada agricultura verde, que alia aumento da produtividade na fazenda e preserva o meio ambiente. O sistema combina atividades agrícolas, florestais e pecuárias, promovendo a recuperação de pastagens em degradação. A integração lavoura-pecuária-floresta faz parte do programa ABC, Agricultura de Baixo Carbono. A técnica consiste no cultivo de uma espécie florestal com espaço ampliado, que possibilita, por 2 ou 3 anos, a adoção de uma cultura de interesse comercial, como soja, milho e feijão. Em seguida, a área é coberta por forrageira, planta para alimentação do gado, associada a milho ou sorgo. Após a colheita dos grãos, o pasto é formado nas entrelinhas da floresta cultivada, permitindo a criação de bovinos e sua exploração até o corte da madeira. O ambiente onde vivemos e plantamos clama por cuidado em seu favor. Não podemos pensar somente em dinheiro sem ter antes escutado seu clamor. O ambiente chora já faz tempo, sofre um desrespeito sem igual. É necessário que todos colaborem na preservação ambiental. O ambiente agradece a nossa conscientização, faz